Em julgamento realizado nesta quarta-feira, 24 de novembro, em Frutal, no Triângulo Mineiro, o Ministério Público de Minas Gerais requereu e obteve êxito na aplicação da recém-sancionada Lei 14.245, Lei Mariana Ferrer, que prevê punição para constrangimentos sofridos por vítimas de violência sexual e testemunhas durante julgamentos. O caso envolve um homem de 54 anos, acusado de tentativa de feminicídio, e uma mulher de 34 anos. Eles mantinham uma relação e o homem teria tentado matá-la por não concordar com o término do relacionamento. Durante sessão plenária, houve um esforço de constrangimento da vítima, mediante tentativa de exposição da vida pregressa e de sua intimidade, conforme explica o promotor de justiça, Rogério Toledo. Tivemos um caso ontem da aplicação, já nova da Lei Mariana Ferrer. É um júri de uma tentativa de feminicídio ocorrida agora em abril, que o indivíduo teria desferido um golpe de faca contra a sua atual namorada. Estava num processo de separação, estavam vivendo juntos e teria desferido golpes de faca contra ela. Após uns desentendimentos iniciais, ele querendo que ela ficasse próxima, ele acabou desferindo uma facada contra ela. A faca quebrou. Na verdade, foram três facadas. Uma atingiu próximo ao coração e na segunda, quando ele vai atingir o braço, vai atingir o peito, ela coloca o braço e a faca quebra. Então, mesmo assim, ele desfere mais três murros, achando que a faca estava com ele, mas ela não estava. E a vítima tinha algumas passagens policiais, inclusive envolvimento com drogas, essas situações. E o advogado queria, durante a instrução, apresentar a CAC, que inclusive tirou cópias, né? Queria apresentar para os jurados, entregar a cópia, inclusive dos andamentos processuais que ela tinha, inclusive com envolvimento com droga, essas coisas, queria entregar para os jurados. E aí eu já utilizei a lei, porque a lei fala a vedação de utilização de material durante a sessão plenária, de material estranho aos fatos, e a vida pregressa dela não estava relacionada aos fatos. Então eu fiz um requerimento pelo indeferimento da distribuição do material e o juiz acolheu e indeferiu que fosse apresentada essa documentação que trazia simplesmente tentaria trazer a vida pregressa da vítima, a qual não tinha nenhuma relação com os fatos ora em apuração. Então já solicitei a aplicação, o juiz indeferiu a juntada desses documentos, que inclusive relacionava a vida pregressa, e aí o processo continuou e ao final ele foi condenado pela tentativa de homicídio, qualificado pelo motivo fútil e pelo feminicídio. Siga o Ministério Público nas redes sociais, procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse www.mpmg.mp.br. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.